Chapéu de mico, paletó de novo, chui, chui, chui, chue, chue, chue, chua, chua, chua, se andei bicho mal, saia da toca pra cá, saia da toca pra cá, chui, chui, chui, chue, chue, chue, chua, chua, chua, se andei bicho mal, saia da toca pra cá. Maria conga, unha bem pra machucar. Elo, elo, elo, elo, elo, elo, dá todo nesse nego, bota ele pra trabalhar. Chui, chui, chui, chue, chue, chue, choa, choa, choa, se antes bicho mal, saia da toca pra cá, saia da toca pra cá. Chapéu de mico, paletó de novo, chui, chui, chui, chue, chue, chue, chua, chua, chua, esse é bicho mal, saia da toca pra cá, saia da toca pra cá, chui, chui, chui, chue, chue, chue, chua, chua, chua, esse é bicho mal, saia da toca pra cá. Maria conga que tem breve pra curar. Elo, elo, elo, elo, elo, elo, já curou de uma marica, uma vida de nhanhã. Chui, chui, chui, chui, chui, chui, chui.